9189, solo 26, direito no 219. Direito ali, Gola 1, 2 anos, 9, Gola 9189. Pouso 645, pista 1-0, volta no 60 graus, 79. Ele pôs na pista 1-0, controle 16143, poderia voar do nosso presente? O Oceanic 6143, deixa para 3.000 pés, ajuste no 09. Este é nosso 3.000 Duna, hoje é 6143. Azul 6919, chama o centro Recife, no 28 decimal 35, alterna no 23 decimal 8. Agora é 1235, 23 decimal 8, 6919. Pelo 645, solo 629, direito no 219. Direito no 219, abre até decolagem. Chapatango, Eco, Tango, Índia. Afastado 60 milhas. Noroeste do Rio de Salvador. Pressa em espaço. Espaço aéreo Golf. Para serviço de informação e alerta, chame Recife no 260, alterna 1288 e 126 decimal 85. Seguindo para Irecê, somente o tráfego do Eco Zulu November, que já atingiu o nível de voo na 05, encontra-se agora na posição de 3 horas, correção de 9 horas, 11 milhas, estimando todos os 2120. Confirmando a frequência 1260, alternadas 1288 e 126 decimal 85. Qual é o Zulu November controle? Informo que ingressa em espaço aéreo Golfo, aeronave do Papatango Eco Tango Índia, prosseguindo também para Irecê, agora posição de 3 horas, 1-2 milhas, nivelado no 085, estima pouso em Irecê, 2130. Para serviço de informação e alerta, chame Recife no 260, alterna no 288 e 1-26 decimal 85. Papatango Eco Zulu November. 3143, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 na nave. Redução a critério para aproximação, aguarde o último vetor para interceptar. Afirmativo, 2000 pés, nossa escuta, 6193. Leonel 43 para o curso do localizador, correr esquerda para 160, repasse estabilizado. 160, roxa, 6143. Afirmativo, 6-1-3. Está questionado o procedimento, estou em Renan 8, decimal 95. 295, obrigado, senhorita. Boa semana. Igualmente. Oi, Salvador, uma boa. Hoje é 6-1-4-3, está precisando final do X-Ray da Matéria. 3-1-4-3, feliz aposto, 5-0, vento no meio 0 graus, 7-9. Posso autorizar, confirme o vento, por gentileza? No meio 0 graus, 7-9. Obrigado. Romeu 143, só o 239, direito 219. 219, boa noite. Azul 4206, utilizando a linha decolar do destino 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Utilizando a linha decolar da 104206. Salvador, boa noite, Azul 2712, ponte 0290, pronto. Azul 2712, utilizado a linha Lima, BR Sistema 0. A Lima, 0190, Azul. Azul decolou aos. Os 42, controle 1208. 208. Controle, boa tarde. Azul 4206, passando 1800 pés. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, após 2000 pés voe direto Jama, após Jama Aracaju. Após 2000 Jama, Jama Aracaju, grato, Azul 4206. 2712, autorizado na colagem do pistão 0, vento 150 graus, 89. Sim, senhor, para a zona 0, azul 2712. Passou olho 1208, graças. Boa noite, vocês. Controle, boa noite. Azul 27. Boa noite. Azul 27, hora 2, contato radar decolagem, se você para nível de voo 970. Após 2 no teste, vou direto conde. Após 2000, Broad Conde, grato. Salvador, o Gol 9966, ciente da informação do Romeu, baixando para 1.0. Gol 9966, assina identificação, vai na proa de Duna, pois não, vou direto Duna, desça para 3 mil pés, ajuste no 019. Direto Duna, baixando 3 mil, Gol 9966. 4206, chame Recife no 2545, alterno 26, decimal 85. Recife 2545, alterno 2685. Mas o 4206, boa noite. Boa. Olha o azul. 27 com 2, então? Azul. É o azul 2712? Eu fiz o azul 2712. Solicita com o final 150 e, quando possível, a proa do 363. Você mantém nível de voo 150 azul 2712? Aguardando somente a coordenação com Aracaju para a proa do Alfa Romeo 363. Muito obrigado. Zona 966, despara 2010. Ajuste 10019, autorizado a final do procedimento ILSXI. Pista 10 de Salvador, reporte estabilizada. Alvará estabilizado, baixando para 2000, ILSXI, ajustado com 1966. Controle da Caju, autoriza somente a produção de Aracaju, negativo a produção do Romeu 363. Acredito seja em função de um tráfego observado aqui no radar, na posição de 3 horas, 2 no milhas, rumo sudeste, passando nível de voo 310 em descida. Acredito que esse tráfego corresponde rumo nordeste. Passando nível de voo agora 300, descida, acredito que para Aracaju. Gente, muito grato pelo apoio. Até o Romeu, acendo identificação, autorizado a chegada à mão, reporta no ideal de descida. Juliette, até o Romeu, a descida está a critério, não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Reporte a 40 milhas de Salvador. Charlie Tempo, Oscar Zero 22, Envy, I am heading on India, taxiway. Portugal 022, clear the line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Clear line up and take off runway 10, Portugal 022. Golo 966, completo assinado o procedimento LS Axei, torre 98, decimal 95. 895. Azul 2712, controle. Escuta, procedo certo. 60 milhas nordeste do VR de Salvador. Serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 120, graças pelo apoio, uma boa noite para vocês. Excelente, bom voo. Brasil, tudo é born at 04, Salvador, departure 120, decimal 8. 120, decimal 8, em Portugal, 022. Departure, muito boa noite, em Portugal, 022, heavy, airborne. 0022 Heavy, radio contact and departure, transfer level 350. After 2,000 feet, fly heavy Jomo position. After that, fly heavy Zipa. After 2,000 feet, direct to Jomo, then Zipa, transfer level 350, Portugal, 0022. Obrigado, pouso, gol, Onanave, minha meia. Capaz de Juliette até o meu controle? O Ferry, reduz a indicada em 209, reduz a indicada em 29, o Juliette até o meu. Identificação, voo direto Duna, repórter de áudio descida. Direto Duna, repórter de áudio descida, 2773. Voo 2773, está sob contato radar, 51 milhas, sudoeste do VR de Salvador, vendo a cruz de Duna, tem condições de iniciar a descida da presente em high speed? Afirmativo. A descida da presente em high speed para 3.000 pés. Ajuste no 019, passa a ser o número 1 na aproximação. Sente no 019, azul 2773. Voo 9966, no solo 07, libera a direita via Foxtrot, chame seu aluno 21 no decimal 9. 219, 966. Faz ajuste no 019. Sente. 3 do Tais Azul 2773. Chanel 6201, autorizado decolar, pistola 0, vento 1, 5, 0 graus, 1, 1, 1, 1. Terminei a colagem 0, 2, 0. Salvador, boa noite, 69, pronto, não posso te esperar não, na 0, boa noite. Boa noite, 69, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Mantém na pista no 0, boa noite, 69. É 201, decolado 09, chame agora o controle, 120, decimal 8. 2086, 201. Boa noite. Delta Paulo Juliette até o Romeu, já a 40 milhas de Salvador, desça para 4 mil pés, destino 09. Autorizado, mantém a presente velocidade, o Juliette até o Romeu. Controle, boa noite, CM2 me colou. Paula 201, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3620. Após 2 mil pés, veio direto Leda, após Leda Baku. 3-0, Leda, 6201. D773, desça para 2000 pés, ajuste ela 019, autorizado a final do procedimento ILS 6600 Salvador, reporte estabilizado. Sente, autorizado 2000 pés, autorizado o procedimento, informará estabilizado azul 2773. Para 2773, confirme a razão de descida. 2200 pés. Sente. 8. 208, 21869, obrigado. Controle Salvador, boa, 1869, boa, Uno, passando 1200. 1869, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto Arbor. Ciente então, após 2000 pés, direto Arbor, voo 1269, sessão 360. Control 022, contact Recife Central Frequency 125, decimal 45, if enable 126, decimal 85. 125, decimal 45, if enable frequency 126, decimal 85. Boa noite, obrigado, em Portugal, 022. Autorizado a final do procedimento ILSXC, reporta estabilizado. Autorizado o procedimento, reportará na final estabilizado azul 2773. Papai Juliette até o Romeu, desça para 3000 pés, ajuste no 019, cancelado as instruções de toque. Somente para informação, tráfego, posição de 2 horas, 3 milhas, no rumo oeste, passando 4.500 pés para nível de voo 360, Boeing 737, 800 pés. 7, azul 2773. 1869, para informação, tráfego 11 horas, correção, 1 hora, 19 milhas, rumo nordeste, passando 5 mil pés para 2 mil pés, Alfa Tango 72 azul, está presente e voa direto Alefa. Ciente do tráfego, voo Eleva 869 Gol. O titular Romeu mantenha o perfil. Tá bom. O 773 para o localizador direita 060, reporte estabilizado. 060, reportará estabilizado, azul 2773. Chame Recife, ela 28, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 6201, boa noite. É. Então, o meu completa a redução 1409. O ajuste autorizado final do procedimento LSX para a pista 90 de Salvador. Como que vai seguir o tráfego da Azul? Agora, 7 milhas à frente ao Alfa Tango 72, com 1.80 de Grand Prix. 20. Mantenha pistão no zero. Exatamente, mantenha pistão no zero, tá? 3, 2, 2, 3. Azul 2773, estabilizado visual pro campo. Azul 2773, completa final do procedimento ILSXC, pista no zero, Salvador. Torre 118, decimal 95. 1895 azul 2773. Oi, Salvador azul 2773. Volume 45, decolado do 1-8, chame agora o controle, ando 0.8. 1208, vai chamar, 645, boa noite. Azul 2773, QNH, 0.19, continua a aproximação, aguarda na autorização. Continua a aproximação, aguardando a autorização, azul 2773. Motor Salvador, boa noite, volume 645. Bruno 645, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2 mil pés voa direto Leda, após Leda da Azul. Ok, de voa direto Leda, 645, pós-doc. 1869, chame Centro Recife, frequência na 260, alterna 128, decimal 8. Só confirmar 288, poderia confirmar a primária? Afirmativo. A frequência primária 126 decimal 0. 260, 288, obrigado, 869, pode vir. Igualmente. 3283. Salvador, boa noite, 3327, ponto espera 00, patrão. 43897, mantém o ponto de espera. Mantenha, 3297. Papai Juliette, até Romeu, completa final do procedimento elétrico, rei, torre no 8, decimal 95. Boa noite. Antônio 40 graus, 089. 7 pouso autorizado, azul 2773. Juliette, Hotel Romeu, Kenia, Gama 01, ali, a parte para o cancelamento. Entre 283, decolar 220, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, senhor. Senhor, boa noite, está 3283, decolou na Cisco, tá? 3283, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto Elefa. Vindo para o 360, após 2000 pés, voo Elefa, está 3283. 21, curva esquerda, gire base pela direita, reporte final 17. O 2773, no solo 22, libera a direita e chame solo 121, decimal 9. 219, grata azul 2773. Tá 3897, autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, good evening, call 077, this is ready in sequence. Condo 077, maintain holding point. Maintain holding point, I'm going to hold condo 077. Juliette, hotel Romeu, autorizado pouso, pistão no 7, ventula 50 graus, 079. Voe direto ITAP, reporte no ideal de descida. Decolar, pistão a 0, ventula 50 graus, 079. Decolar, então 3897. 120. Chame 645, chame centro Recife, chama 28, decimal 35, alterna 123, decimal 8. É, vai chamar 12835, 238, 645, uma boa noite. Boa noite. Quando as 2779, clear ali, fricado. Condor 07, line up and wait, runway 10. Good line up and wait, runway 10, condor 077, obrigado. Direto da Romeu, no solo 125, confirma o pátio. Autorizado, backtrack e reporte livrando na taxi Romeu. 2897, decola 225, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, já 3897, na perturbação, voo 1. 3897, contato radar na decolagem, lutando a nível de voo 300, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda, Mátima. Após 2000, voa Leda, tá 3897. Ajudando o meu cliente, boa noite.